Ecco, bravo Mike. Panamá 3-1-0, Salo 00, Libra Direito 1219, boa noite. Libra 1219, até já, obrigado. No 885, chama agora Recife 288, no 3325. Por favor, poderia continuar. 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, com 1885. Afirmativo, 1288, alterna 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado. Alfa Indy 01, graça, 63 no graça. Romeu Golf Vitor, desce até 2000 pés, ajuste no 0, no 0. Salvador, o Zé 3561, portão 9, estiver questionamento. Vamos lá, reposte para o táxi. Porta táxi, Zé 3561. Cobrando Salvador, boa noite, da Patango, 8, posso para o Lima, está quente a informação, Tango. Whisky Foxtrot Lima, desce 2000 pés, ajuste no 0, no 0. 2000, no 0, no 0, Whisky Foxtrot Lima. No 25, aguarde para iniciar o objeto 5836. Aguarda o 5836. Acho que já está autorizado, tanto no radial, reporte para o táxi. Autorizado, chamando o táxi 5836. Trip 5-2 no meio para posicionamento, remota 1-4. Na remota 1-4, aguarde para iniciar o trip 5-2 no meio. Ciente. 613, chama agora o centro Recife, 1288, até no 3325, no 613. 288 e 3325, gol no 613, grato. Passarei 224, boa noite, confirmar o protesto do plano. Seria 22h25. 22h25, gente, aguarde a aprovação. Desce mil pés, ajuste no 0 no 0, cancelado com no 0, meio, isso que usou. Mil pés, isso que usou. Táxi 3561, POB 77, 4 horas e 10, alternativa Goiânia. Goiânia 410, 77, ciente, autorizado táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Juliette, confirme a sequência? Juliette Alfa, ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Juliette, Alfa, positivo, ponto de espera 2862, alta 3561. Para o táxi, 5836 com 110, 3 horas e meia, terna Salvador. Salvador 330, 110. O Webjet 5836 irá seguir o Airbus da TAM que está taxiando agora no través do gate 8, no ponto de espera, torre 18, décimo 62. Vai seguir o Airbus da TAM, ponto de espera 1862 até a volta 5836. Certo. Autorizado, puxa, pode táxi. Pena, bota passagem do TAM, autorizado, estamos o push? Puxa, já está autorizado, já pode para o táxi, 5, 2, 1, 6. Ciente. Salvador Ground, good evening, Azul 4070 to Campinas, 360 com information Tango. Azul 40 70 or 71? 71. Okay, send it by the seekers. Azul 4070. Salo, é o 3258, boa noite. Boa noite, prossiga. Teria a subida prevista para o 3258 Fortaleza? Fortaleza? Fortaleza é Mano Frote, ok? Mano Frote. Mando Frote, ok. Mano, Mike Oscar, ok? Tá bom, bom. Mano Frote, ok. Correto. Azul 4071, right to copy? Right to copy, Azul 4071. You are clear to Campinas for level 360. After takeoff from New York Zero, turn right and dial departure. And later, and direct bridge position to intercept Azul 16. So we depart to frequency 119 at decimal 35 and tower 118 decimal 6. Square code 5574 Azul 4071. Clear to Campinas 360. After takeoff runway 10, turn right, dial departure after Leda, and after bridge position, upper Zulu 16, and after takeoff, Salvador Control 119.35, tower 118.6, call code 5574 Azul 4071. Bring back to school, report route to be set up, Azul 4071. I will report Azul 4071. Trip 5216 para o táxi, 39 a bordo, 4 horas e alterna Salvador. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera, chame a torre em 118, meia dúzia, o trip 5216. Juliette Alfa, chamando o 2186, obrigado. Boa noite. Romeu Golf Vito voa na fora 110, reporta cancelamento para final da 17. Vai reportar para o cancelamento final do 7, o Romeu Golfinho. Torre, boa noite, Gol 398. 2 milhas para Cibra, baixa de avanço. Gente, Gol no 398, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Reportará. Esquilo Zulu, na escuta? Na escuta, eu esquilo Zulu. Se 360 com curvas pela direita, faça 3360, reporte no término do terceiro para reinterceptar final no 7. Vai fazer 3360 pela direita, reportará no final do terceiro, o esquerdo. Foxtrot Lima, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado, o Foxtrot Lima. Boa noite no 404, chegada maré, 2000 pés, ajuste no 0, 1-0, repórter estabilizado. Ok, maré, descendo para 2000, confirma ajuste, por favor. 1010, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0 aqui no 404. Sufício no 0, vento 090 graus, 1-1 nós, informa o tráfego à esquerda, Papa Alfa 34, mil pés, fazendo espera visual, setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Paciente, passando, passou cima, baixou, travou, sente do tráfego dos 360 aí. Esquilo Zulu, inicie 360, ok? 360, esquilo Zulu. Oi. Oi, Salvador, boa noite, eu tenho 3561 com... tráfego na final visual? Sim, está pronto para decolagem. Gente, são 3561, mantenha a ponta de espera inicialmente. Mantenha 3561. Quilo Zulu completo. 360, reporte reinterceptando a final do 17. Reportará reinterceptando a final do 17, esse quilo Zulu. Salvador, boa noite, objeto 5827, autorização para o Galeão. Para o Galeão aí. Interceptando a final, visual com Gol, 2kg Zulu. 2kg Zulu, ciente, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, na 7, 2kg Zulu. Não. É que o plano está no sistema com aproximadamente 30 minutos de antecedência da proposta. Quem for lá no termo, chamaremos para a cópia. Ok, então obrigado. A série é da Elbrex? Não, não, a saída é da El, Pazel Lida e direto para o Bidev. Valeu, obrigado. Da El Lida Bidev. Vou programar aqui, então aguardo cópia. Obrigado. Fechou. Só confirmando a sua reta, eu vou falar o seguinte: decola da pista agora, curva direita, saída da El, Pazel Lida, Bidev, aí upper 9857, Porto Seguro, upper 16, Fechou Golf, upper 14, tá por aqui. Observe o Airbus já está ali no 0 após o mesmo ali mantém. Após o Airbus está ali mantém na 10536. Nave, então no caso aí vai ser pela PESC 50. Corre, já é o PESC 50, na saída da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev é PESC 50, 5827, estão aguardando o transponder. Obrigado, amigo. Correto. Uno 5, livra direito no 219, boa noite. Direito 219, uma boa noite, gol 1398. Torre Salvador, muito boa noite, o trip 5216, tá pronto, ponto de espera, 10. Gente, mantém o ponto de espera, trip 5216. Gente. 5561 na linha livre de decolagem, pista 10, vento 090 graus, no 1 nós. Gente, livre de decolagem na pista 10, tá? 3561. Se Juliette para o 62, igual no 398. Zulu, solo aos 16, confirme estacionamento. Reforço livrando, esquilo Zulu. Olá, Salvador. Mais uma vez, boa noite. O Chiné 6310, quando possível, conforme Recife. O Chiné 6310, boa noite. Autorizado Recife, nível 350, via a Presque 58. Decola pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, código 5002. O Chiné 6310, aprovou Recife, nível 350, via Presque 58. Decola 10, esquerda, posse Puca, Jamara, Caju. 1935, o controle está na 5002. Sotejamento correto, nesta aproximamento táxi. Camarinha, obrigado. Logo, Salvador, passarelo 2224, remoto no 3 para o espectro. Na área remota cruzada, aposta para o táxi. 2224. Salvador, 3662, boa noite, autorização 390, Natal. Boa noite, copia o 37. Copia. Autorizado Natal, nível 370, via peso mínimo 0. Decola pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zitar. Controle 119.35, código 5005. 3662, Natal 370, autorizado, peso 10. Decola 10, curva à esquerda, pós, Puca, Zipar, 119.35 é o controle, o transponder 5005. Correto, neste posicionamento táxi. Chamaremos. Visual, o tráfego final de 3 milhas 17. Afirmativo, está visual com o tráfego Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, prossiga como número 2, aguardando instruções para pouso no 7. Eu prossegui como número 2, aguardando instruções, isso, Foxtrot Lima. Web 5836, livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, no 19. Livre decolagem 10, 5836. Whisky no Zulu livrou a pista? Eu vou Golfe livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, no 1 mais. Vamos ver o Golfe Vista. Salvador Azul 4071, gate number 8, request pushback and setup. Okay, standing by Azul 4071. Standing by 4071.

Comandante, estou interceptando a base. Gente, Oscar Golf Sierra, reporte para final no set. Passar água Serra. Salvador, Golomeia 04, está coronando 230 para o 150, boa noite, centro da Tango. Boa noite, 2010, autorizado LS, ajuste no 0 no 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, Golomeia 04. Partida 71. The 407, gate number 8, clear pushback, report search for tax. Flashback and setup approved, Quebec for Texas, 4071. Trote Lima, seus solos 22, reporte livrando a pista. 5-2 no meio. Ciente. Me autorizado direto de Recife, 5836. Proa de Recife, 5836. A Serra já está numa base para a final da 17. Oscar Golf Sierra, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 12 mais. Golf Sierra. Torre Salvador, passaredo 2224, próximo do ponto Serra, 10, pronto. Passaredo 2224, ali mantém pista 10. Ali mantém 2224. Web 5827. 5827. Já estamos de posto de autorização completo, pronto? Pronto, cópia, 5827. Okay, conforme então, Galeão, nível 340, via 350, decola pista no zero, curva direita, saída da El, pavel muda e posição mudada. Controle 119.35 e o código é o 5013. Para o Galeão no nível 340 via Upper Whisky 50, decolando da pista 10, cumprindo o perfil da saída da El Leda após Bidev. 1935 ao controle e 5013 é o transponder, objeto 5827 no portão 10. Sim, qual foi o código do transponder? 5013. Correto, nesta para acionamento táxi. Agora nesta para acionamento táxi, 5827. Obrigado, amigo. Nada. Solo Salvador, boa noite. É o Xenemia 310, na posição número 1, pushback em treinamento. Posição número 1, aguarde para iniciar o Xenemia 310. Aguarda a minha 310. 04, Torre 198, decimal 6. 198, 6, 1404. Posso ser o Golf Share, Solo 25, frequência livre estacionar, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gono 404 no localizador. Boa noite, Gono 404, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 099. Gente, livre pouso, 404. 71, request taxi, we have POB 85, endurance 5 hours, and alternate Ribeirão Preto. Sierra Bravo, meu papá. Hey, Roger, clear taxi by taxiway Juliet in Alpha, we're ready to contact tower, 118.6. Taxi approved via Juliet and Alpha to holding point, runway 10, we'll call tower 118.6 to 04071. Thank you, sir, have a nice day. Nice night. Good night. 3662, está pronto para o táxi, temos 44 a bordo, alterna Fortaleza, 2h45, autonomia. Copiar 245, Fortaleza 44, autorizado táxi, Indy Alpha, tanto espera torre, 118, decimal, meia dúzia. Indy Alpha, ponto espera, 1863662. Xenebra 6310, atenta a saída da aeronave Airbus até o pátio do Travais 24. Posso autorizar para o chefe de táxi. Paciente, Xenebra 6310, atenta a aeronave Tantã, autorizado para o chefe de táxi. Xenebra 6310. Controle é o 352 16. Prossiga. Haveria a possibilidade de após Puca, proa de Aracaju? Aguarde coordenação. Ciente, grato. Web 5836, chame Recife, frequência 12685. 2685, Web 5836. Salvador, tá 3662, ponto espera da 104. Torre, Salvador, tá 3662. Tô ciente, mantenha a posição, ok? Direto, Caju. Obrigado, 5296.